gosto de confusão, mas é melhor ele parar de mandar mensagens. Você não é propriedade dele. Eu só tô querendo uma explicação. Por que esse cara fala mal de mim? Não tenho culpa se ele perdeu o seu amor todinho pra mim.